on the brakes. Everybody stacks up. Now they're side by side, and it's on. Jimmy Johnson. Fala galera, tudo bem? Começando a nossa edição número 110 e infelizmente essa edição estarei sozinho, né? O Lucas não pôde estar comigo, nem o Diogo. O Diogo com outros compromissos aí com outros podcasts, lá com o nosso parceiro Café com Velocidade. E o Lucas até teve disponível um dia aí, mas infelizmente eu não consegui gravar junto com ele. Então eu gravo hoje sozinho aí o podcast. Não é muito legal, já falei já que não é muito legal gravar sozinho, né? Só fica um negócio só eu dou as minhas opiniões e eu mesmo reflito comigo mesmo. Não fica tão interessante assim, né? Mas enfim, vamos lá. O podcast não pode parar, né? Então essa edição eu estarei sozinho. Então já abrindo a edição, vamos falar aí da corrida da Truck Series, vamos falar do All Star Racing, que foi excelente, principalmente o Sprint Shutout, né? Que pra mim foi melhor ainda que o Star Race. All-Star Race, né? E vamos aí dar uma previsão aí da Coca-Cola 600, que é a corrida mais longa do ano da Sprint Cup. São quase 900 quilômetros aí numa noite só. Corrida muito longa aí, é uma corrida que realmente a estratégia faz a diferença. A durabilidade do equipamento vai fazer diferença. E é uma corrida que sempre cai no domingo, né? Sempre não, sempre foi no domingo aí, mais áureo do automobilismo internacional. Que é a corrida de Fórmula 1 em Mônaco, GP de Mônaco, na parte da manhã. Na parte da tarde temos a Indianapolis 500 e à noite a Coca-Cola 600. É um domingo aí para todo mundo ficar até com o calo no bumbum aí, porque é muito tempo sentado no sofá. Mas enfim, vamos lá. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa hora que você prefere sempre estar nos ouvindo aí, né? Então sejam todos bem-vindos à edição número 110 para falar de Charlotte. Começando então aí falando da Truck Series, né? A corrida aconteceu na sexta-feira, foi muito boa a corrida, um final de semana bem, vamos começar também a falar da chuva, né, que a chuva deu seu ar das graças. A Truck Series que teve um dia, ia ter, né, um dia inteiro aí para ter, foram três packs, né, escalados aí, preparados aí para se acontecer, né? Mas infelizmente a chuva atrapalhou, foi acontecer apenas um prax, que resolveram rolar esse prax aí, deixar ele acontecer bem no final da noite, melhor, bem no início da noite, né? Bem no finalzinho da tarde, início da noite, quando parou de chover, a pista começou a secar, secaram a pista, deixaram a pista pronta, enfim, aconteceu um prax lá de 90 minutos, muito rapidinho mesmo, só para o pessoal ver como estavam os truques, né? E na sexta-feira, a chuva voltou de novo, a chuva atrapalhou os planos da Sprint Cup, né? Que da corrida do All-Star aí, não teve os plaques, o Qualify foi cancelado. O Qualify da Truck City também foi cancelado, né? Foi feito, o grid foi formado pelos tempos do Prax número 1, no único Prax que teve, né? Que foi na quinta-feira. E, enfim, aconteceu a corrida da Truck Series. No horário da corrida do Truck Series até que não teve alteração, foi no horário, não choveu, a chuva nem também tinha possibilidade de acontecer. Foi muito interessante aí mesmo a corrida da Truck Series, né? Falando do modo geral, como sempre, a Truck Series aí, cada ano melhor, cada ano com melhores corridas, os pilotos aí dando um show aí. E o Crafton, claro, o Crafton aí, como eu e o Diogo ainda comentamos ainda, né? Não sei se vocês vão lembrar. E o Diogo muito bem falamos aqui como é o Crafton, como é o rendimento dele. Ele vai mal, tá no meio da corrida, depois de uma corrida ele faz a reviravolta, assume a liderança e só perde por um milagre, né? E isso não aconteceu. Esse milagre aí não aconteceu e ele venceu a corrida, uma forma de estratégia um pouco diferente, o Crafton, né? Venceu e venceu com uma folga muito boa do Carbucci, que foi o segundo colocado. A bandeira amarela que estava programada para acontecer, né? O caution clock, faltando 2 minutos, já foi retirada, porque eles entraram faltando 20 voltas para o final da corrida. E lembrando que a caution clock não pode acontecer nesse período. Então foram retiradas. E o pessoal estava economizando, já esperando já para parar todo mundo junto, né? Que talvez poderia mudar completamente o rumo da corrida. Mas isso não aconteceu. Porque o pessoal vem economizando, né? E esse, enfim, não aconteceu a bandeira, a caution clock. Então, a estratégia do Crafton foi um pouco melhor, além de ele estar na frente já com uma certa vantagem, né? O Crafton entrou aí, conseguiu um bom espaço, uma boa janela, conseguiu fazer seu trabalho de pit, voltou para a pista tranquilão. Até o Maurice Gowrie tentou o Johnny Sauter tentou não parar, aliás, ele não parou, o Johnny Sauter, né? Ele tentou aí se manter na pista aí, mas a distância era, apesar da distância ser muito grande entre o Crafton e o Sauter, o Crafton ainda conseguiu tirar essa distância na pista mesmo e chegar, faltando cerca de 7 ou 9 voltas de chegar. Resultado do Crafton esse ano, pessoal, impressionante aqui, né? Marshall foi 7º, Kansas foi o 2º, venceu em Dover e voltou a vencer agora em Charlotte. Então o Crafton aí faz um back-to-back aí, excelente trabalho dele em Charlotte, né? Venceu aí de forma, vamos dizer assim, pessoal, tranquilo, viu? Depois que assumiu a liderança da corrida, tudo aconteceu favorável para ele, né? Até a caution clock estava programada bem pro finalzinho da corrida, que poderia mudar tudo, não aconteceu, né? Então, foi tudo que meio favorável pro Crafton aí, deu tudo certo, parabéns ao Crafton aí pela sua vitória. E com certeza, né, o Crafton aí deve ter ficado muito feliz com essa vitória, porque eu só preciso confirmar aqui que o número que é essa vitória dele, mas se eu não me engano é 13 ou 14. Isso, vitória número 13, tá? Vitória 13 do Crafton aí. Já a sua segunda vitória no ano em apenas 6 corridas, pessoal. E o Crafton, ele atualmente é o líder do campeonato, tá? Tanto em pontos como no Chase Grid, ele é o líder do campeonato. Então, assim, Crafton sobra, Crafton tá esbanjando saúde, enquanto o Eric Jones ainda, perdão, o William Barrow ainda teve problemas na corrida, não foi tão bem assim o William Barrow, né? Acabou tendo problemas aí. Os outros também que estão lutando pelo título aí, o Tyler Reddick teve problema, Timothy Peters teve problema também, não foi tão bem na corrida assim, Timothy Peters, apesar de terminar dentro do top 10, né? O Crafton venceu, mesmo assim a distância ainda é muito alta. O Daniel Eck também foi muito bem, Spencer Gargan foi muito bem. Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, né, durante o ano aí, até chegar o Chase, né? Mas enfim, o Crafton está esbanjando saúde aí, pessoal. O Crafton está muito bem. Bom, falar um pouquinho aqui dos outros, né? O Kyle Busch aí, que fez sua terceira largada no ano de 2016 na Truck Series. Não sei se vocês vão relembrar, mas ele venceu, né? A última corrida que ele correu foi em março, que ele venceu essa corrida. E agora terminou na segunda posição. O mais interessante que vale ressaltar aqui para vocês, pessoal, é que ele não tinha um truque dominante, ele não tinha aquele truque que sobrou na pista, né? Tanto é que numa certa parte da corrida lá, o Daniel Henk, né, chegou de forma absurda para cima do Kyle Busch e acabou até tomando a liderança do Kyle Busch, o Daniel Henk, e mostrou assim que teria um bom truque, queria até brigar para essa vitória aí, mas não foi muito bem isso que aconteceu não, acabou se perdendo um pouco nas estratégias aí, entre uma e outra, entre uma parada e outra, acabou tendo problemas aí, o Daniel Eck, e acabou terminando a corrida apenas na 9ª posição, né? Não foi muito bom o resultado final pro Daniel Eck, que mostrou ter um truque que poderia até vencer a corrida, né? O Elon Baron também fechou o top 10, foi o 10º colocado. Temos que destacar também o Matt Stift, que fez uma corrida muito boa, foi o 5º colocado. Ele que trocou de equipe, agora está em outra equipe, faz um bom campeonato, Matt Chief, no carro, no truque número 11. O Gallagher, mais uma vez, mais um top 10 e mais uma 6ª posição, pessoal. O Gallagher tá colecionando a sexta colocação para ele aí. Até agora, esse ano, são três sextos lugares em seis corridas. Então, tá muito bem aí o Spencer Gallagher, fazendo por merecer também, né? Não teve um truque também para lutar pela vitória, mas foi muito bem, enquanto teve na pista aí, fez uma boa corrida. Outro cara que merece destaque é o Christopher Bell, por ter sido o oitavo colocado e por ter lutado muito bem durante quando teve na corrida, fazendo um bom treino de corrida, evoluindo e avançando aí durante a parte final da corrida, aquela parte que chega a hora da decisão mesmo, né? O Christopher Bell. Então, parabéns a ele aí. Quem ficou de fora do top 10 que merece ser destacado? O John Hunter Mechek merece destaque, mas ele não fez uma boa corrida, acabou terminando em 12º colocado. E o Cole Custer, né, foi apenas o 13º colocado, não fez um bom final de semana. Ele andou até beliscando ali o top 10 ali, andou e chegou a andar em 9º, 8º, mas não foi muito bem. O Cole Custer, final de semana, as coisas não estavam muito favoráveis para o truque 0-0 nesse final de semana. O John Stallard, que sempre aparece muito bem na corrida também, não apareceu em momento algum, foi muito mal, terminou a corrida apenas em 16º colocado, né, largou em 11º, momento algum eu vi ele andando no top 10, ou no top 5, né, nas pistas de minimake ele merece ser destacado porque ele anda muito bem, mas parece que lá em Charlotte as coisas não foram muito boas para ele não. O nosso amigo Rico Abreu, chegou até que liderar a corrida ali por uma volta, mas chegou a liderar a corrida, andou ali no top 5, andou no top 10 também, fez uma boa corrida. Mas o nosso amigo Rico Abreu, como eu sempre falo, né, pessoal, quando ele anda bem, quando ele está afim de andar, né, ele consegue bons resultados, o Rico Abreu. Então parabéns ao Rico Abreu aí, foi apenas o 20º colocado, né, terminou apenas uma volta atrás do líder, mas andou muito bem no momento. Teve um momento que teve que se recuperou, mas acabou tendo problemas depois do Rico Abreu aí. Daniel Soares também teve problemas, né, foi apenas o 23º colocado. Um dos truques aí que também poderia estar lá na frente, mas foi muito mal aí, acabou não terminando muito bem a posição dele aí. Então vamos lá, só retornando aqui, o Crafton venceu a corrida, o Kyle Larson foi o segundo colocado, o Salter foi o terceiro, grande corrida do Salter, ele que tentou, né, fazer o full gamble aí, tentar vencer e vencer sem parar, mas ele não fez a parada, mas terminou em terceiro, que é muito positivo para ele no campeonato. O Tyler Reddick foi o quarto, o Matt Swift foi o quinto, né, fechando o top 5. O Gallagher, Peters, Bell, Eric e o Byron foi o 10º colocado, fechando o top 10 aí, né. Então, parabéns. Um cara que andou muito bem, apesar de todos os problemas aí, né, foi o Ben Rhodes. O Ben Rhodes, enfim, não teve problemas, não se envolveu em um acidente, terminou na volta do líder, foi apenas o 17º, claro, que também não tem um truque muito bom, assim, muito favorável, né. Tanto é que o companheiro de equipe dele, o canadense Cameron Haley, foi o 15º colocado. Não são boas posições, mas vale destacar já que o azar parece que deixou ele um pouco de lado. Ele pelo menos conseguiu terminar a corrida bem, de forma positiva, tá, pessoal? Não de forma boa, né, mas de forma positiva ele terminou a corrida aí, que foi terminar sem se envolver em acidentes e terminar na volta do líder. Então parabéns ao Ben Rhodes aí. Bom, pessoal, os números da corrida. A corrida teve duração de 1h30 mais ou menos, um pouco mais, 1h45, 1h50 aí. Esse número aqui é meio que absoluto, não é o número correto. Tivemos 3 bandeiras amarelas e 14 trocas de liderança, só para vocês terem uma noção como foi movimentada a corrida, né? O vencedor eu já falei, vou falar mais uma vez, o Crafton venceu a corrida, parabéns ao Crafton, né? E as bandeiras amarelas, como foram 3, primeira foi o acidente do truque número 1 do Andy Celsius, acabou rodando a curva 2 sozinho, né? Depois na volta no 68 foi a caution clock, que acabou expirando. Então, acabou os 20 minutos, tivemos a caution clock, onde que foi, deu uma movimentada bastante na corrida. E na volta 73, né, fomos aí o truque número 4 do Christopher Bell, acabou sofrendo, tendo um entrever aí, acabou rodando a curva 4, né. Se não me engano, foi tendo na tentativa de entrar para os pits, o Christopher Bell acabou rodando, acabou tendo a bandeira amarela aí. Depois tivemos aí 57 voltas de bandeira verde, não tivemos mais bandeira amarela, né, desse momento aí até o final da corrida, não tivemos mais nenhuma. Como ficou aqui, né, a troca de liderança aqui, né, o William Barrow começou liderando, depois ele não apareceu mais em momento algum na liderança. Aí brigaram aí pela liderança, Kyle Busch, Daniel Henrick, como eu já falei, né? O Daniel Henrick, que andou muito bem, né? Mereceu o destaque aí, brigou com o Kyle Busch aí pra essa vitória. Não afinou momento algum o Daniel Henrick. O Peters também, depois foi quando o Crafton sumiu. E não largou mais dessa liderança da corrida aí, o Crafton sendo o Crafton como sempre. Ah, vale destacar aqui também que o Daniel Soares também, né, quis assumir, tentou fazer o full gamble, mas acabou não conseguindo, né, o Daniel Soares aí, e acabou ficando sem combustível e se complicou bastante na corrida aí, e terminou apenas, como eu já falei aqui, ele foi apenas o 23º colocado. Campeonato, pessoal, o Matt Crafton agora é o líder, Timothy Peters é o segundo, Daniel Henrick o terceiro, Spencer Gallagher o quarto, quinto o Iron Barrow, Ryan Truex o sexto, John Hunt Nemechek o sétimo, Tyler Reddick o oitavo, Christopher Bell o nono e Johnny Sauter o décimo. Bom, pessoal, fora do Truck Series é isso aí mesmo, né? Grande corrida, muito movimentada, como sempre, movimentada pra caramba a corrida, como eu sempre falo pra vocês, assistam, vejam e revejam que vale a pena aí cada volta dessas corridas da NASCAR. Quando a Truck Series volta? Volta dia 10 do 6, só mês que vem agora, né? Lá no Texas, para mais uma grande corrida. Se eu não me engano, vai ser uma sexta-noite, 10 do 6, posso estar até errado, olhando o calendário aqui agora, não. 10 do 6, sexta-feira à noite, às 10 horas da noite, no Texas. Mais uma corrida e uma mini e meia, mais uma grande corrida pela frente aí. Pessoal, voltamos daqui a pouco então para falar do All Star.